no Delta Serra Alfa no solo aos 28, qual parte do destino? Gente, libera a direita e chame 121 no decimal 9, o Delta Serra Alfa. Quebec Serra decola aos 28-1935, bom voo. 1935, obrigado. Qual o meu Delta Serra Alfa? Aqui em frente, quilo para o Pato 3. Quilo para o Pato 3, tá? No meu pé no corredor A7. Autoriza o 045 na torre de Siri. Através de Paris, em direção a Interlagos, Victor Mike Quebec. Quebec Serra informa para o ideal. 235. Quebec Serra autorizado inicialmente 2500. 2500 na ponte seria o que eu acabou de ser. Victor Mike Quebec é posto na rotatória. Foi posto na rotatória, Victor Mike Quebec. Controle é o TRIP 5490. Prossiga TRIP 5490. Sim, senhor, cruzando 080, autorizaria a Prode Petrolina a partida presente? TRIP 5490, aguarde. Sim, 5490. Perfeito! Coração! Emissão muito baixa, confirma? Evitar formações. TRIP 5490, sim. Firmo, o pátio se encontra e a pista decola. O Novembro Lima Alfa está no pátio 3, decolagem 10. E agora 5/5, 065 para Ilhéu, está autorizado. Decola a pista 10, curva direita, corredor axé, restrito no meu pé, está fora da barra, aciona 0264. Controle 119-35, Novembro Lima Alfa. Lima Alfa 5-0264 no transponder, autorizado Ilhéu 065, decola à direita, mil pés, corredor axé 110 no 3, é o ajuste. O transponder 0264, reporte de espectro final. 0264 está para acionamento. Muito boa tarde, voo no 270, livrando 3800. 1270, contato radar, Banjo 360, saída Arbor. Saída Arbor 360, para o voo 1270. Será Mille para uma possível 360, ok? Pela esquerda temos agora o Embraer da Zuma final agora da 1-0. Autorizado cortar, cortar a 3000, possível 360 pela esquerda, fica mais adiante. Dados, desvio à esquerda, 1270. Estabilizou com a 076. Azul 4076, complete aproximação, chame a torre na frequência 118 decimal 6. 1186, boa tarde. Objeto 6741, taxi de Alfa, ponte espera a torre 186. Boa. Índio Alfa 186, boa tarde. 6744. Controle o papapá mais direto, chamou um antena sobrevoo em águas claras. Excelente, Mike Juliette Romeu. Esquerda, reporte interceptando a sinal no site. 3-0 pela esquerda, Victor Mike Quebec. Reportará a recepção da frente. 7-4, pode esperar 1-0, pronto, boa tarde. completo, GF6741, boa tarde, mantém ponto de escada da 10. Mantém, patrão. 4076, check 3, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1000 graus, 18 nós. A chave travada, autorizado, pouso 4076. Serra Eco Bravo Delta Índia? Controle Salvador, boa tarde, voo 1941, com informação mais. Com 1270. Afirmativo. Navegando agora 100 para 360, pode tomar pro intercept. Cono 270, volte perfil da saída. Cadete me interceptando final, 97. Afirmativo, continua a aproximação, aguardando apenas a autorização de pouso. Embraer da Azul na final 10 agora, dentro de alguns instantes estará cruzando o eixo da 173, ok? Continua a aproximação, aguardando o cruzamento do eixo com Azul e Rio de Janeiro. Jet 6741, à vista da aeronave nacional no Zero. Afirmativo. Gente, após a passagem da mesma Embraer da Azul, a linha mantém pistão no zero. Após a passagem da Embraer da Azul, a linha mantém pistão no zero, 6741. 050. 050, chega na Mário, 94. Desça para 4.000 pés. 4.000 igual 1.0754. Informar que Quebec agora sim, pouso autorizado pistão no 7, vento 1.00 graus, 1.629. Pouso autorizado no 7, pista mais Quebec. Gol no 754, isso é para 2.000 pés, que é negar 10 no 3, de autorizado ILS após estabilizado. 2.000, agitado no 0 no 3, importante estabilizado ILS. Gol no 754. São Paulo, 076721, uma boa tarde, vai atingir 150. Controle Salvador, aqui é o objeto 672, nossa identificação, disponível 060. 060, Salvador, desculpa, obrigado. Pronto para o táxi. Autorizado o táxi via parte 1, Indy Alpha, ponte para a torre 1862, que negar 1013, o 9000 Alpha, que estuda boa autonomia. Estamos com dois a bordo, meia dúzia de horas de autonomia. Para o táxi até o ponto de espera, chamaremos torre, 386. Siga Mike Zé Romeu. Capatango Vitor Mike Quebec, solo aos 36, qual parte destino? Sim, track track autorizado, ao estacionar frequência livre. Boa tarde, Azul 4076, livrando a Foxtrot, se escuta. Azul 4076, boa tarde, reporta antes da Juliette. Antes da Juliette, 4076. Desculpa, senhora, não entendi. Mike Juliette Romeu confirma, está mantendo a presente proa para cruzar a final. Afirmativo, a proa é 210, mantendo 600 pés no momento. Estou através do Iguatemi agora. Mike 7 Romeu, autorizado, mantém 500 pés no cruzamento. Está presente, está autorizado o cruzamento da final do 10, Romeu. 35, bom voo. 19, 35, boa tarde, 67, patrona. 490, chame Recife na frequência 126.85, alterna 136.65. 126.1. 1-2-6-6-5-1-3-3-8-5. Controle Salvador 674, decola, se escuta. F6741, no contato radar, subindo voo 340, sai da Arbor, transição elétrica. 340, autorizaria a pessoa de Arbor, está presente? Livre estacionar, boa tarde, Vitor McKibbe. 1 com curva direita, autorizado a Arbor. Voando a Arbor da direita, 6741, obrigado. Do 4-2-7-6 autorizado, Juliette, portão 03, cedendo passagem ao Papa 28. Antes, confere. Livre até o portão 03, 4-0-7-6. Mas em toco, o Tupi vai ingressar então pela Juliette e segue até o 03-4-0-2-7-6. 070-3660. Receptor, localizador, gol 1-9-7-5-4. Gol 974, chame a torre na frequência 18 decimal meio. 786, obrigado, boa tarde. Passarei 2230, vitória da conquista, 200, tá autorizado, decola pistão no zero, curva à direita, saída Arbor. Após direto, vitória da conquista. Controle 1-9-35, aciona 5161. Segue para 3000 e o ajuste é 1013? Ajuste 9012. 1012, obrigado. Check-in, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-6-12 nós. Eu já encontrei embaixado travado, livre pouso na 1-0, gol 1-7-5-4. Tá 3660, terça via para 4000 pés, quem nega 1-0-1-2. 4000-1013, terça via o 660. Tango Eco Sul, novembro, serviço radar terminado, chame Leos na frequência 120 decimal 1. Controle, Tango Eco Sul, novembro. Eco Sul, novembro, serviço radar terminado, chame Leos na frequência 120 decimal 1. Controle, Leos 120 decimal 1, Eco Sul, novembro. Para a saída é Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Costa Romeo. Afirmo. Solo, muito boa tarde, é o Azul 4033, nível 80, ideal. 804, com identificação, chegada a Mari, terça para o 050. Para o 050, tá 3804. Pista autorizado, Ilhéus 180, decola pista no zero, curva direita, saída Tael, Leda, após direto, Ilhéus, controle 119, decimal 35, acena 5164. Está autorizado nível 180 para Ilhéus, decola da pista no zero, curva direita da El Transição Leda, 1935 ao controle Salvador, 5164 ao código transponder, é o 4033, e chamar para pushback, funamenta na posição número 1. O 754, inicie procedimento de arremetida agora, suba para 2000 pés, chame o controle 119.35. Confirme o motivo da arremetida? Desestabilizamos na final, subindo De acordo, chamando 1935, voo 1754. Controle Salvador, voo 1754. 1954, arremesso incidente, voa 200, 2000 pés. E para 2000 pés, aguardando vetores para reingresso ao circuito. Voa 1754. Valeu, 67 patrona, poderia voar 4. Confirme, 67 patrona. Poderia voar a posição da 4. Delta, Alfa, Delta, Romeo, Oscar. O F67 falta manter o perfil do site. Vai bater. Tenta dirigir à esquerda para evitar a formação 67 patrona. Gol no 754, subiu para 3 mil pés. Para 3 mil pés, gol no 754. Minha sede patônica, quantos graus e quantas milhas? Dois sete zero, 15 milhas. Minha sede patônica autorizada após manter o perfil da saída. É, bateu minha sede patrona. Lima Alfa, o vento 090 graus, 19 nós, variando até 23 nós, autorizado decolagem, pista 10. 1754. 6741, chame Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. 1260, 1288, pô. Atenção, tripulação, preparar para o pouso. Qual a temperatura? Então, Mike é back, você. Certo, plano. Zemmer, Lima, Alfa, decolada aos 4:06. Sua para 1.000 pés, curva à esquerda e aguarda transferência de comunicações. O Lima Alfa Ciente, confirme curva à direita ou à esquerda? O destino é Ilhéus. Só confirmando, curva à direita autorizada, aguardando transferência de comunicações. November Lima Alfa. Lima Alfa Ciente, direita, 1.000 pés, aguardando. Autorizado, reporta no cabo. Autorizado, reporta no cabo. 3660, pode prosseguir a 2000? Vem para o controle. 3660, pode prosseguir para 2000? Web 6721, desce para 2000 pés, autorizado LS, pode estabilizar. Com Maria, 6721. Com 941, chama a torre na frequência 18.6. 18.6, 941. 1941, na escuta da torre. 941, passou o marcador externo. Ciente, cheque trem, pouso autorizado, pista 10, vento 1000 graus, 18 nós, variando até 24 nós. Gol no 941. 941. Mantenha 1950. 43144, chegada Mari, desça para onde voo 050, ação de indicação. 050, chegada Mari, 43144. E a parte Índia, 3260. Controle em 1-9-35, bom voo. Lima Alfa Ciente, controle 1935, obrigado, boa tarde. 804, desça para 4000 pés, QNH 1092. Anja Sol 1012, para 4000 pés, TAM 3804. Controle Salvador do Papatango, November Lima Alpha. 2662, Vitor Mike. Tango Lima, November Alpha, prosseguir. O November Lima Alpha, corredor, axé mil pés. Papatango Victor Mike Quebec, pátio 4, livre de acionamento, chama táxi. TAM 3804, reduza a velocidade para 190. Vai reduzir para 190, nós TAM 3804. Visou Campo à Vista, 6721. Web 6721, chama a torre na frequência 18.6. 18.6. Salvador, WebJet 6721, baixou, checou, final da 1060. WebJet 6721, no ciente, continua a aproximação, aguardando pistão no zero livre. Escuta, propósito, mais 1. Bolo 941, no solo 49, libere a direita via eco, chama solo 121, decimal 9. Ok, vai entrar via eco, 219, igual 941. Voo 954, vou ir na Pro de Pelo para completar a chegada bom. Pro de Pelo para a chegada bom, então 954. Controle papapá, mais filete mesmo, mantendo o voo parado próximo a Iguatemi, vai reportar para o setor do CAB. Sente, Max Filete, vamos. Gol 941, Isla. 941, tô autorizado. Alfa Juliette portão 04. Alfa Juliette pro 04, gol 1941. O controle chamou November Lima Alfa? November Lima Alfa manterá o corredor litoral até Ilhéus. Afirmativo, manterá o litoral até Ilhéus. Controle Salvador, boa tarde, 35240. Trip 5240, na indicação chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Identificou o Mari 060, 5240. Controle Salvador, boa tarde, 3566, perdeu contato com o Recife, informação mais de 150. Tem TAM 3566, na indicação chegada a Mari, desça para o nível 070. Mari 070, identificou TAM 3566. Então, atenção no 44, desça para 4000 pés, QNH 1093. 4000-1093, 3144. Controle, tá 3660, emissão remetida. Autoridade, espero que será uma portada. Após o aparcamento do Boeing, está autorizado o estacionamento. Acho que o passageiro. Para remeto em frente, vou para 2000 pés. Gente, 2000 pés, tá 3660. Cubo 240, desça para o nível 050. 050, 5240. TAM 3566, desça para o nível 060. Desce ao 060, TAM 3566, alguma velocidade específica? Só um minuto, o Web 6721 está autorizado táxi Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, mais 621. 31193, Galeão 380, via Pêssulo 10, decola pista no 0, curva direita, saída da Auleda Bosch Bridge. Controle 119, decimal 35, aciona 5176. Código 1754. 1754, desça para 2000 pés, autorizado tudo. E 2000 Dunas, 1754. Pozelo 10, na saída da El, transição Leda após Leda Bridge, decola da 10 com curva direita, 1935 controle, 5176 transponder. Salvador, Gono 924, informação Mike, boa tarde. Gono 924, dedicação desse faz voo 070. Ficou 70, 924. Ah, 3660, informe intenções. A intenção é retornar e prosseguir para o pouso. Sim. Ah, 3660, vou para 3000 pés, curva esquerda pro 360. 3000 esquerda, 3660, 60. O Webjet Parqueno 02 também, após autorizado busca. Eu vou aguardar, azul 4736. 721, ingresso Juliette, portão 02. Juliette 02, 021, obrigado. Pistão no 0, vento 090 graus, 1 no 6 a 12 a 9. Torre Salvador, boa tarde, tá 3804, passou externo baixar travado. 3804, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pistão no 0 livre, para informação Embraer na Passaredo, já iniciando a rolagem. Control, good evening, go 1697, leaving level 200 to 160. Go 1697. Descent flight level 070. Descent flight level 070, 1697. OTAN 3144, atingiu 4000, tem referências visuais para descer para 2000. Desça para 2000 pés, autorizado a LS para saudar. É o pós estabilizado, descendo para 2.3144. Boa tarde. Apoiado para onde é que está, né? Ato ajuste no 0, no 2, o vento 1 no 0, 0 graus, no 5 nós, variando até 2, 3 nós, livre pouso, pistão no 0. Certo, eu posso pistão no 0, está apresentando 04. Do 2230, decolado aos 5,6, corrigindo. Chame agora o controle em 119, decimal 35, bom voo. 1935, do 2. Poderia confirmar, Sereito? Ajuste no 0,93. Eu e 2, obrigado. Terra, frequência livre. Controle Salvador, passarido 230. Controle Salvador, Favotão, vem aqui agora, boa tarde. Saiu 2230, contato radar, subanjou 200, saída Arbor. Para o 200, saída Arbor, passarido 230. Tango Yankee, Serra, Serra, prossiga. Presidente de Vitória da Conquista, iniciando o cruzamento da Bahia, acionado. Gente, é posto em Palau da Barra. Salvador, control, go 1697, request after, bom filme, vai Serra, Fox 367. Go 1697, de proceed ou ILS? ILS, Whiskey, go 1697. Controle Go 1754. Go 1754, pode chamar a torre? Go 1754, chame a torre na frequência 108.